Controle Salvador, bom dia, o Pastor 2-0. Pastor 2-0, contato radar decolagem, Sobal 250, perfil Puca, Jamo, Aracaju. Da Puca, o Pastor 2-0, subindo para o 250. Objeto 5728, autorizado direto Duna, descendo para 3.000 pés, ajustado 2019. Direto Duna, 3.000 pés, 2019, 728, obrigado. Oscar, bom dia, senhora identificação, pessoal 050, chegada mais. Zero 050, 50 na chegada O, Bravo, Romeu Bravo, Oscar, vamos na Pro de Itap. Estabilizou, tá 3896. Tá 3896, completa sinal, chama a torre 11895. 11896, tá 3896. No 3325. 3510, alterna 1335-1983, obrigado, boa semana. Então 3896. 3896. Olha, Xenia 6140, decolou, se escuta. 040, contato radar, subal 350, o perfil Puca, Aracaju. Subindo para o nível 350 no perfil Puca Aracaju, pode estar presente e voar direto a Aracaju? Poxa, né? 6140, pode voar direto a Aracaju? Faz coordenação com Recife. Aguardando. Livre de restrição, desça para 2.000 pés, 2019, autorizada final ILS XRIP, está 10 a porta estabilizada. Para 2019, está autorizado ILS, 728. Via 1140, controle. Prossiga na escuta. Vetoração para espaçamento, curve agora à esquerda, proa 015. Esquerda, proa 015, Oxané 6140. Motivo da sua vetoração, tráfego agora posição de 1 hora, 8 milhas, no, na mesma saída, passando agora 120 para o 250. Ciente, Oxané 6140. tráfego em aproximação, pista 10 da porta visual com local de pouso. Oceaner 61140, agora 11 milhas, nordeste do VR Salvador, resumo a navegação da proa do Romeu Fox 018. Quando direto ao Romeu Fox 018, Oceaner 61140, grato. Controle em Salvador, passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar na decolagem subal 360, após 2000, direto Leda, após Leda, Brit. Direto Leda, Leda, Brit. Já passou 2000, passaredo 2223, subindo por 360. Controle, guardião 07 na final, assado pro bolo. Guardião 07, não temos tráfego de conhecimento do controle nas proximidades, frequência livre. Força Aérea 2020, chame Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 12545, Paixão 20. Bravo Oscar, reautorizado para 3000 pés, estado 2019. 3000, 2019, Romeu Bravo Oscar. 261 no 40, chame Recife no 2685, alternando no 2545. No 40, controle. Prossiga. Chame Recife no 2685, alternando no 2545. 12685, alternando no 2545, chame 61 no 40. Romeu Bravo Oscar, desce para 2000 pés ajustado, meio 19. Redução indicada 200 nós. E o sinal IRS XRI, reporte estabilizado. Romeu Bravo Oscar. É 2200, descendo para 2000, 0019, Romeu Bravo Oscar. Estabilizado, campanista, 728. 728, complete final, chame torre 118-95. 1895, bom dia. Bom dia. Passarelo 2223, chame Recife no 251, alternando no 3325. Uno 25, Uno e Uno. Confirma alternada? Uno 33, 133, decimal 25. 133, obrigado, bota lá. 25, 25. Com campo, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, completa o sinal torre 18895. 18895, Oscar. 5, controle. Soro no 7, acione identificação. Foi na proa de bons para a chegada bons. Reporta no ideal de tecido. No 7, contato radar, 67 milhas, nordeste de Salvador, desce inicialmente para 4 mil pés, para de bom, ajustado 1019. Tá 95, vou ainda presente pro DNDB de Léo. 25, controle. Eta 95, controle. Controle Salvador. O pastor no 7, controle. Beleza, tenta um contato com a aeronave T-27 da Força Aérea, chamada Cometa 95, Tucano, e peça para o mesmo, se ainda estiver em contato conosco, chamar-nos aqui na frequência 208. No 7, controle. Estouro no 7, controle. Patrulha de Duna da presente aguardando o setor final para o localizador. Patrulha de Duna mantendo descida para 4 mil pés, o senhor aguarda o vetor final para o localizador. Pastor 1-7. Salvador, muito bom dia. Lanchiner 6200, informação November. Lanchiner 6200, sem identificação, voo Prodiduna, desça para 3 mil pés, ajustado 1019. 3 mil Prodiduna, 6200. Salo, Salvador, bom dia, o ato cargo 8487. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Afirmativo, pronto, Atos 147. Gente, o APSA 8487, autorizado Recife, nível 390, da escola da 10, curva esquerda, Buca, transição Caju. Upper Whisk 58, controle 120, decimal 8, aciona 5127. Vai chamar pronto, obrigado. Tango Golf Mike Alpha, bom dia. Acione identificação. Chegada a mão, reposta no ideal. Mike 050, Golf Mike Alpha. Desça para 2.000 pés, estado 1018. Nível final ainda é fixo, sim, reposta estabilizada. Canar 6200, controle? 150, prossiga. Desça para 2.000 pés, ajustado no 0.18, livre final ainda é fixo, reposta estabilizada. Evidência, reposta estabilizada, 6200, 22.000 pés. 0, 7 milhas para a costa. Bono 738, boa, sendo identificação, dessa 060, chegada à mar indicada. Nós estamos com 310. São 2509, o gol 1738. Reduzindo o 738. Meta 95, chame Recife 1251, alternando no 3325. Meta 95, chame para o Recife 1251, 3325. Bruno 7, desce para 3 mil pés, ajustado 1018. Descida para 3.018. Pastor Onocete.